canção que vem lá do leste ou além, Tóquio, Hong Kong, você. Vento oriental, perfume do bem ou mal, conhecer-te foi fatal, conhecer-te foi. Oriental.